227 direita, já liberou, chame só 219. 219, bom. E520 para 3.000 pés, ajuste na 097 para informação. Pegue tráfego 12 horas, 9 milhas, mesmo homem destino passando nível de voo 080 para 2.000 pés, é a 320 da Alchané. 520 para 3.000, 1017, tá? 3.520. Acione identificação, deixa para nível de voo 060 via Bomed 1. 060, Bomed 1, obrigado. Denise? É o Zizi. Oi. Oi, quem tá aí? Aqui, ó. Rafael. Lidoro. Beijo. 520, desce para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a sinal do procedimento IADS-XREI, aposto estabilizado. Então vamos lá, vamos até 2000, 097, autorizado o procedimento, portal estabilizado, tá, 3520. Tem 31978, cancelados as inscrições em IPAP, desce para 3000 pés, ajuste no 017. Cancelado as inscrições de TAP, desce para 3000 pés, 2017, tá, 3178. Localizador, alcanário 628, Campo Vista. Alcanário 6258, até final do procedimento IADS-XREI, pista na 0 de Salvador. Chama a torre 118, decimal 95. Para a semana Salvador, torre 1895, final 6258, obrigado, Campo Vista. Oi, boa noite, alcanário 6258, LS. X-Ray, da 10. Boa noite, Oxiné 6258, tráfego avistado, checa o trem, vento 130 graus, 089, ajuste 107, pouso autorizado. De pouso, 1017, Oxiné 6258. Para passar uma cabeça externa, baixada e travada, Oxiné 6258. Oxiné 6258, 130 graus, 89. Desce para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a final do procedimento IADS-XREI, pista no 0 de Salvador, aposto estabilizado. 2017, autorizado o procedimento, solicita IADS Whisky, está 3178. 3178, autorizado o IADS Whisky, desce para 2500 pés, ajuste no 097, de presente para o Sr. Vitor 366. Autorizado 2500 pés, está presente Sr. Vitor 366, está 3178. O chalé 6074, desça para 3000 pés, vem direto do Uno, ajuste no 097. Oi, Salvador, boa noite, Azul, segundo 2720, da Bravo. 13520, controle. Prossiga estabilizado, tá? 3520. 1,5 para externo, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. Torre até Zão, 3520. Azul 5127, vai na Pro de Duna, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Pro de Duna 4000, 1017, Azul 415127. Salvador, boa noite, eu estou 3520, está precisando da LS-XREI. 3520, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. 9258, sala 38, direito via Fox Trot 121, desse bom nome. Fala Fox, obrigado. Completa sinal do procedimento e relance whisky, pistola 0 de Salvador, chama a torre no 8, decimal 95. Completa whisky com a torre, 1895 até a saída. Até. LR 6074, espera 2000 pés, ajuste no 097. Visada sinal do procedimento e relance que saiu, posto estabilizado. Deixa eu aproximar a saguagem, autorização para o pulo, tráfego precede a vossa companhia, acabou de tocar a pista no momento. 7, aguardando a autorização para 3178. Passarelo 2024, cliente da Bravo. Diego 2224, acione identificação, desça para nível de voo 120, voo direto Duna. Ok, acionou a ident, descendo 120, direto Duna, obrigado. 28, Celos 43, direita, libera a pista, chama o Celos 21 nesse momento. Direita, libera, 219, tem uma boa noite, está 3178. Noite. Pelo 074 completa o final do procedimento e ele é FFI, sistema 0 de Salvador e chama a torre no 8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Azul 5127, desça para 2000 pés, ajuste no 097, prezado ao final do procedimento e ele é FFI, sistema 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 pés, 1017, autorizado a LFX-ray 5127. 3, 0 graus, 62 de 9, altímetro no 07, pouso autorizado. Tripulso na 10, barco foi travou, vamos ficar Acena identificação, está para nível de voo 060, via Bomete 1, redução de velocidade para 2509. Na minha 074, células 48, 121 nesse ponto 9, à direita. 219, obrigadão. Ah, né? Outro caso. Obrigado, de volta. 017. 3.017, obrigado. Boa noite, 298, acima a identificação, desça para nível de voo 070, via Bomed 1. Via Bomed 1 até o 070, 0132 ali. Dois, dois, quatro de casa. 2450. Vinte. Rogério, seu professor, 62. Rogério, 62, tudo pra cima. Passou, 50, Salvador, é o Passaredo. Araço, 50, para Salvador, é o Passaredo. Sequência para Salvador, azul 5127, primeiro tráfego passando a posição Dunas, tráfego número 2, Passaredo 2224, estimando a posição Duna em mais 5 minutos e meio, e o senhor seria o número 3, azul 4062, estimando Duna em mais 7 minutos. Positivo, azul 4062, estou iniciando a redução para 230 nosso. Entre o 4062, grato pela informação, desça para 4.000 pés, ajuste 1017. 4.017, 4062. Azul 5127, já estabilizado? Primitivo estabilizado, 5127. Azul 5127, completa a final do procedimento, 3.18, do final 95. 295, obrigado, boa noite. Boa. Passaredo 2224, desça para 2.000 pés, ajuste 1097, autorizado a final do procedimento da SXR, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estável, Passaredo 2224, obrigado. Azul 4062 está autorizado para seguir direto Duna, descendo para 3.000 pés. Duna 3.000, 4062. 3398, reautorizado, descida para nível de voo 050. 050, 0332. Azul 5127, tráfego avistado, pistola 0, checo 3, vento 13, 0 graus, 089, altitude no 097, foi autorizado. 617, pouso autorizado, pistão 0, azul 5127. Controle Salvador, boa noite, TAM 3170, informação Charlie. TAM 3170, série identificação, está para nível de voo 070 na PROD ITAP. Identificação 70 ITAP, muito obrigado TAM 3170. Sol 55, direita, Foxtrot 121 nesse monólogo. 219, Foxtrot, obrigado, boa noite. Ele estabilizou ele. Pedro 2224, completa o final do procedimento de aeroexecução Y0 de Salvador e chama a torre 98.95. 98.95, boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 4062, desce para 2000 pés, ajuste 1017. Autorizado a final do procedimento de aeroexecução Y0 de Salvador, reporte estabilizado. Redução de velocidade para 1709. 2017, reportar estabilizado, a 4 da desça para 3.000 pés, ajuste 1097, cancelado as restrições em etapa, redução de velocidade para 2009. Segue tráfego da Azul, agora mais beleza frente. Contrato, reduz para 209, desça 3.000 pés com ajuste 107, TAM 3308. 1972, desce para 4.000 pés, ajuste no 017. 2017, 4.972. Travou, passando estela, passando. 20 tem autorizado, vento 130 graus, 629, altímetro 1.600. Teste livre força, passando 224. 18, desce para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a tomar o procedimento de LSXA, aposto estabilizado. 2000 pés, ajuste no 097, autorizado LSXA, aposto estabilizado. Bono 972, redução de velocidade para 2109, descendo para 3000 pés, ajuste no 097. 1017, 210, 3000 pés, a 972. Plan 3170, desce para 4000 pés, ajuste no 017. 4000, 1017, 3170. Rio 4062, completa final do procedimento de LSXA, pista no 0 de Salvador, chama a torre 98, decimal 95. 1895, está pesando agora, ILSU 407. Boa noite, bom serviço. Realmente, bom pouso, bom voo. Plano 228, aciona identificação, voo direto Duna, correção, voo direto Duna, descendo para nível de voo 050. Estabilizado no X-Ray, mostra agora o índice certo. Boa noite, Azul 4062, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede um ATR da Passaredo, no final curto aproximadamente 1 milha, cabeça no zero. Continue abaixo de pista livre. O vento 130. 130 graus, 89, ajuste no 074, autorização para o pouso. Continua aguardando a autorização, já ajustado 1077.062. Mil pés, ajuste no 097, autorizado assinado o procedimento IADSXA e pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado, completando a redução agora para 1809. Reduzindo, 1972 em Pomarão. Rio 2224, Solo 02, ligou a pista direita via Eco, chama o Solo 219. Via Eco, 10 anos 9. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 775, Montero no 0 pronto, visual com o tráfego. Frente, Rio 9775, mantém o ponto de espera. Mantém. Rio 4062, checa o trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 089, altíssimo no 097. Já está em 17, atrasado pelo pouso na pista 104062. Obrigado. Estabilizado, TAM 3398. 3398, completa o final do procedimento LSP, plano 895. 395, boa noite, TAM 3398. Salvador, boa noite, voo 9752 para cá. Voo 9752, voo Duna, deixa para nível de voo 060. Voo Duna, descendo para 060, voo 9752. 3170, desce para 2000 pés, ajuste na 097. Autorizado a final do procedimento de LSXA, pista na 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, X-Ray para 10, TAM 3170. Rio 4062, Solo 04, liberada à direita via Foxtrot 121 decimal 9. Olha, 219, porra. TAM 33, 98, pouso autorizado, pistão 0, viaturo 30 graus, 089, notícia 07. Pouso autorizado, tá? 3308. Duma ILS da 10, avistando o cabeceiro 90, Bruno 972. Bruno 972, chama a torre frequência 198, Lisboa 95. 18195, boa noite, 972. Torre Salvador, muito boa noite, chegou 1972. 3 milhas para o Índia Serra e LS 95 avistando. Chegou 972, continua a aproximação, aguarde hospitalista, tráfego para 7 revés da tanque, cruzando a cabeceira no momento. Gente, tráfego, aguarda a autorização, 972. Zero. Solo 06, direita via Eco, 121, decimal 9. Direita, Eco, 129, boa noite, tanto 3 agora. Do 972, cheque 3 de pouso, vento 1, 30 graus, 089, altíssimo 07, pistão 0, pouso autorizado. Livre, pouso 90, gol 9972. Tem condições de acordo imediato assim que a pista estiver liberada? Acerto. Escuta, final 37, companhia, após a passagem, autorizar o olhar e manter a pista no dela. Pós na força, a linha mantém, gol 97. Sinalizador e avistando, TAN 3170. TAN 3170, completa final do procedimento LSX-RI, pistão 0 de Salvador, chama a TAN 98, decimal 95. 1895, TAN 3170, boa noite. Boa. Bruno 0972, solo 09, direita via Foxtrot, chama o solo 21 da Espanola. Foxtrot 29775, vento 1300, altimetria 19, notícia 1017, decolagem autorizada. 3170, vou na frente. 3170, de controle. Prossiga a torre, boa noite, o TAN 3170 está passando Simbra, baixado e travado. Boa noite, TAN 3170, 737, Golichão, decolagem pista 0, aguarde pista livre, vento 1300, altimetria 19, notícia 1017, aguarde pista livre. Aguardando, TAN 3170. TAN 3170, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 629, altitude 07. Livre pouso na 10, TAN 3170. Uno 9775, decolado ao sul, 1, chama o controle em 12, costa 1, no 9880. 9775, boa noite, um abraço. Boa. 9775, controle. Boa noite, controle, boa 9775, decolou. 9775, boa noite, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 3600, após 2000 pés, voo direto Leda, partilha da Mótiva. Voo direto Leda, a partir de agora então, subindo para 3600, voo 9775. Voo 9752, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado a final do procedimento em Electric Ray, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajustado no 0, no 7, autorizado ILS X-Ray, estão no 0, camarim estabilizado, gol 9752. Direita via Foxtrot 21 na Espanada. Foxtrot 21 na Espanada. Luna 228, completa o final do procedimento e ele é 6, correndo no 895. Completa o procedimento, torre 7895, Luna 228. Boa noite, é o Rono 228. 228, boa noite, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, vento 120 graus, vento 12 de nós, altitude 107. Altitude 0, pouso autorizado. Passagem travada, pouso autorizado, Rono 228. Decimal 9. E chama a torre 118.95. Estabilizar o localizador, ela chama a torre 118.95, gol 972. Boa noite, Gol 9752, estabilizado ILS, pista 10. Boa noite, Gol 9752, tem pouso autorizado, pista 10. Vento 130.089, altímetro 1017. Autorizado pouso, pista 10, altímetro 1017, Gol 9752. 752 no solo 23, libera a direita, chama solo 121 decimal 9. Libra direita, chama solo 121 9, 9752.